fazendo. Vai ter sempre alguém falando. Acho melhor cê ir na luta do que cê ficar me assistindo e me ignorando. Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Quem é o cara do momento? Quem é o cara do momento? Tá todo mundo comentando. Os bicos tão se perguntando. Quem é esse favelado na Porsche do ano? Que sempre passa aqui roubando. É cinco no pente e aqui tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano. Conforme nas graças, só vê magia entrando. Ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se aproximando. Quer doce? Quer doce? Pede MT. Indecisa, sei que quer sensação de poder. Cê quer me ter, só quer meter. Trouxe amiguinha na vé, 12 horas de prazer. Aqui tem pra você escolher. Nas praias de RJ até os malocas de ST. E cê curte que como deve ser. Busque algumas putas, nós te ensina a viver. Nós te ensina a viver. Nós te ensina a viver. Cê curte que como deve ser. Busque algumas putas, nós te ensina a viver. DJ Adriel, o DJ das produções Mosqueiro.